Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Todo mundo mesmo aplaudindo. Hoje tá todo mundo começando aqui a gravação de pé, batendo palmas para o nosso amigo Samuel, uma homenagem ao Samuel, né? Obrigado. Eu botei em continência. Último herói tombado. Eu sou o Joel Suki e hashtag salvem Samuel. E aqui é Samuel Ragnos e eu já apanhei de um cara no karatê por causa de friendzone. Eu sou o Dinho Corleone e sim, eu andei com a friendzone do Samuel. Puta merda. Até o Dinho andou, mas o Samuel não. Aqui é o Jota e eu sou solidário a essa causa. Salvem Samuel. Boa, salve Samuel. E aqui é Giovanni Araújo e me pergunto, se você manda um filme pornô com uma namorada, uma candidata namorada, o que você pensa? Eu queria que eu respondesse, o que eu reflito? A gente tá fazendo esse cast maluco, totalmente, não, total. Não. Só que a gente solidarizou, né, com as histórias do Samuel, de Friendzone. Porque a gente vê, macho, essa foto aqui da mulher, é fácil. Comenta aí a foto aí, Giovanni. Uma escala de 1 a 10, mano. 11. Na escala de 1 a 10, é um 11 mesmo, né? Pra foto da mulher, Dinho, falei. Cara, pra essa, do jeito que é a mulher, cara, eu tenho que dar com a nota do Azilla, ele é T-1000, cara. Ele é T-1000. Olha só, mano. Tava pra ser uma Terminatrix, né, Dinho? E é o seguinte, mano, a gente abriu aqui uma campanha, hashtag salvem Samuel, pra gente tentar ajudar o cara, né, mano? O cara tá precisando, né, mano, de uma motivação extra aí. Então... Peraí, pessoal, só aqui, ó. O Léo ainda tá mandando mensagem. Que emoção estar participando, que legal. E como o Didi falou, esse vai ser o primeiro Azilla Cast que vai ter a participação dos ouvintes com as suas mensagens. A gente vai ler também texto da galera, compartilhando a foto da montagem. Áudio. Vixe, tudo é doido, bicho. Campanha. E eu, né, pra complementar a desgraça alheia, vou falar mais duas histórias inéditas de Friendzone da mesma dita aqui. Caralho. De coração que vai doer. Pra quem imaginava que a moto era o ápice, tem coisa pior aí. Vamos iniciar a campanha agora, mano. O que é que a galera vai ganhar? Porque assim, a galera vai ter que compartilhar a foto do Samuel lá no post lá no facebook.com/azileitor, porque o Giovanni, ele tá com algumas peças que ele vai doar pra galera que entrar na campanha, né, mano? E vai ser exatamente quem vai definir através de uma comissão judicial muito plena, que vai definir todo o processo. Compartilhar a foto, tem lá o link lá no post do Azil, tem o link aí embaixo. Mas tem que compartilhar público, não pode compartilhar privado. Tem que se encarar essa porra. Vai ser um rio do pé trocado. É o rio do Street Fighter de rodoviário. O carro do Exato. James Bond sem as rodas. mas é tudo pela causa, mano, pra ajudar o Samuel aí. Nosso amigo está no chão agora, sangrando. Tá gravando esse papo maluco, todo louco aqui. Porque tava sem pau, vamos falar a verdade. Tá todo pauta. Mundo sem pau. Sem pau. Tá todo... Não, a gente tem que falar, ó. 10 pra meia-noite de sábado, a gente não tinha pauta pra gravar. Tava todo mundo sem saco, mano, pra pensar em tema. Pra pensar em tema aqui, não tem o quê. Aí de repente a gente, não, vamos. A gente começou a campanha. A gente começou a campanha pra tirar o Samuel da friendzone. Aí tá na friendzone aí. Salvem Samuel da friendzone. Puta merda, a hashtag pode ser essa. Salvem Samuel. Salvem Samuel. Hashtag salvem Samuel, mano. Eu mandei uma parada pra vocês aí. Já vi. Que, mano, dei muita risada. Sério, dei muita risada nessa foto do Samuel, mano. Os ouvintes do Azira fizeram. Que merda. Não acredito. Olha essa, mano. Puta, fica aí, mano, nos comentários do Azira, mano. Do... Nossa, velho, que merda, mano. Tá que pariu. Ficou dó, sério, eu dei risada pra caralho quando eu vi isso. Tá, peraí, essa aqui eu vou salvar. Tá na minha página do Facebook. Tá no papel de parede, né? Computador. Tá. Papel de parede. Essa foto aí, tu? Hã? Já tinha visto essa foto? Já. Tava nos comentários do Asilo, você não falou isso, tá aqui, que comentário isso aqui que eu não tinha visto. No cast do Ouriço de Crestas do Cobra, caralho. Tá lá, de forma, deixa eu ver isso aqui. Tá lá, eu vi assim, eu falei, caramba, o Samuel não falou nada. Foi os ouvintes do Asilo que fez, mano, a montagemzona aí. Eu tava acompanhando os três últimos dias, eu tava acompanhando direto, mas... Aqui, olha a foto dele aqui, olha só. Mas como é que a negada conseguiu uma foto dessa pra uma montagem dessa, mas como é que pode, mano? Agora eu... É que era namorado dos outros, tá vendo aqui, olha, filha. Esse seu amigo, tá vendo? Fico imaginando como é que o cara botou essa foto no combo, mano. Fico imaginando. O cara botou homem na moto levando a mulher pra beijar outro homem. Não, colocou friendzone no mínimo, cara. E foi tipo, da hora essa foto. Homem na foto com... Gente, eu nunca mudei meu Facebook, a imagem da página. Estou mudando agora a minha página. Nossa, mano, é sério mesmo que ele vai colocar? Cara, não, deixa... não, vou mudar também. Ó, se você mudar, eu mudo também. Eu vou mudar. Vou mudar só porque o Samuel é um viado do cara e fica falando mal do filme do que eu gosto. Esse, chamando filme de mendigo. Não é de mendigo, não, porra. Tu quer que eu diga que é filme de quem, pai? Então? Mas é um filmão do cacete. Rapaz, essa montagem tá engraçada demais mesmo, mano. Bicho. Não, cara, não, cara. Mano, que foto é essa? Que cara é essa que você tá fazendo, Samuel, com os caras arrumarem essa foto? Olha isso aqui. Olha. Olha essa foto. Deixa eu ver essa foto. Deixa eu brincar. Foto. Que é? Essa foto tá massa, mano. Tá massa. Faça o cacete, tá parecendo uma bichona, porra. Eu não quero, mano. Olha aí, mano. Foto de herói. Como eu tô fazendo uma. Tipo, parece que ele tá fazendo uma força pra dar uma cagada, tá ligado? Olha, não, tá massa. Essa foto tá massa. Tô olhando a bundinha pra arrebitar a bunda pra parecer que é maior. Se assim, o cara aperta assim a bundinha pra ficar assim. Levantando o peitinho pra parecer que é a mulher. Agora, olha aí a minha página como é que tá agora. Olha aí, olha aí. Não acredito. Deixa eu mudar aqui a minha também. Ai, não, vou chorar, mano. Pariu. Caralho, mano. Que merda, cara. E o pior que vai perguntar aos familiares, rapaz, quem é esse, essa porra aí? Que é? Todos os lacaios têm seu Samuel, cara. Todos acabei os. Acabei de dar a minha também, hein, Silvira. Se vira. O cara botou o cara só com a foto normal em cima da moto, certo? Aí o que aconteceu? Vamos falar da puta, pegou a foto do Samuel e botou o rosto. Puta, um tal de Marcos Bastos. Tem que convidar esse filho da puta. Cadê Marcos? Você agora é meu amigo. Vamos convidar Marcos Bastos. Marcos Bastos, você... Tô botando aqui. Facebook. Tô ligando agora pro Facebook. O PC já comentou o PC. Todo mundo tá comentando. Ué. Coloquei a minha também, hein, mano. Comenta lá também que ficou legal. Taria, viu? Eita, amiga, é pra fuder o outro mesmo. As porras. Ah, perfeito. Perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Vamos todos apoiar. Vamos todos apoiar. Apoiando o nosso amigo Samuel, é isso, nosso amigo do peito, da Friendzone Samuca. PC, troca também. Vou botar PC de nome, troca também. Arroba PC. Troca a foto também. Troca a foto também. Lembrando o seguinte, ó, só o seguinte, só lembrando uma coisa, eu estou a simplesmente a quase, desde que abri o meu Facebook, nunca troquei a foto. Agora, do meu amigo Samuel, merece trocar. Samuel, vale, vale a pena, vale a pena. Eu tô até emocionado pela pessoa. Vendo aqui nosso amigo, fazendo um momento importantíssimo na frente de zone. Caralho, meu PC também mudou, meu Deus. Peraí, agora eu quero ver. Nossa, o PC também mudou, mano. Manda pro Manel! Manel é pro Neto, manda pro Neto. Vou mandar uma mensagem. Troca a foto, estamos gravando o Azila. Estamos gravando um Azila de zoação com o Samuel. Troca a foto! Virou lenda. Homenagem pro nosso amigo Samuel. Cara. Virou lenda. Mancha, eu acho que isso aí não tem. Eu acho que não tem história de friendzone que ganha da minha, não, mano. Eu, o Jota tá online, mano. O Jota, mano. Bota o Jota. Bota o Jota também e fala pra ele mudar. Eu já marquei ele e falei pra ele mudar também. Curtiu, o Manuel curtiu. Só fala pro Manuel também trocar, mano. Estamos gravando a Zida. É pra trocar a foto, acho. É para botar. Ah, Jota, estamos fazendo a corrente. O tema do cast hoje é como detonar o nosso amigo Samuel. O PC já entrou na causa, já botou a foto, agora falta você. Bote a sua foto na sua linha de tempo, substitua a sua foto, que é aquela foto linda, bonita. Bota, pode trocar. Olha, já viu a foto? Eu boto a foto. Essa aí, ele na motinha aí, tá dando uma carona pra amiga dele aí, ó. Fazer uma pergunta, eu compartilho essa foto, é isso mesmo? Não, você bota a foto de capa. Na verdade, o Dino quer botar na capa, mano. Tem que botar na capa, não, nós estamos botando na capa. A gente tá fazendo uma homenagem pro Samuel. Todo mundo vai ter que botar essa capa aí que a gente botou. É uma homenagem da minha fã da friendzone. É na capa? Peraí, deixa eu salvar aqui. Cara, pra ver a putaria. É no instante, mano. Todo mundo. Porque vai que tu consegue sair, Samuel, da friendzone aí com essa homenagem aqui que a gente tá fazendo. É, mas depois tem alguma gatinha que se compadece, né? Fala com o meu as dois aqui, o balé, que história é essa, mano? De ficar frescando com o cara aí? Não, não vou fazer isso aí, não. Tô doido desse jeito. Cadê? Igor Silva, eu vou botar. Igor, bota também a foto. Vou botar, nem sei quem é, mas bota adicionar com um amigo. Meu irmão também colocou a capa dele. Participar deste evento. Deste evento. Coloque a foto a capa. Deste evento. Tô mandando a imagem do. Ô, meu irmão mudou a foto do perfil e a foto de capa, viu, Samuel? Meu irmão. O cara vai até o limite, viu? Nossa, o Eduardo é fuleiro demais. Tem a foto do Samuel. Você está no Azila Cast. Tô botando aqui pro funk. Você. Viu? Nossa, mano, quantas pessoas já mudou a parada, mano? Puta que pariu, mano. Um monte de gente que mudou, mano. A homenagem tá indo longe, viu? Tô vendo aí a corrente do bem. Se liga aí, ó. Vocês, coloca a mesma foto da capa do Facebook que a minha. Vai lá, troca lá, bota todo mundo, vai. Quem é esse que você tá mandando? Quem é esse? Sensacional, mano. Vou mandar pro grupo aqui do WhatsApp aqui também. Manda no WhatsApp do Azila também aí, o Joel. Manda no grupo do WhatsApp aí do Azila e já era, mano. Lucas, bem-vindo ao Azila Cast. Vou botar aqui. Lucas, bem-vindo ao Azila Cast. Vou botar aqui. Aí o homem mal tá online, vou pedir pra ele mudar. Peraí. Bota. Negada do grupo do Azila. Macho, eu mandei pra lá agora. Vocês têm que entrar no Facebook agora, porque tá rolando uma campanha aí pra a gente ajudar o nosso amigo Samuel. Um abraço, Samuel. Lucas, vamos. Amigo Lucas, troca a foto da capa do Facebook, cara, mano. Pela foto do Samuel aí, vai lá, entra no Facebook lá. Se você. o Giovanni agora vai sortear peças de arco figo. Quem botou? Vai, deixa uma peça aqui, peraí, deixa eu pegar uma. Caralho, imagina. O homem móvel vai mudar também a foto de capa dele também, pra te ajudar, viu? Um abraço aí pro Marcos Bastos aí, que postou essa foto aí do Samuel. Que a gente tá fazendo essa homenagem a ele, né, mano? Tentar ajudar o nosso amigo aí. Estamos gravando, mano, Azila. A gente discutindo qual ia ser a pauta agora... do podcast, tá ligado? Mano, ajudar o Samuel, mano. Já era. Teve um cara que me adicionou aqui, um cara. Cláudio Roberto Assad Cruto da Silva, Dragão Dourado. Tentando ajudar o Samuel a sair da friendzone. Troquem suas capas do Facebook pela foto do Samuel, pela foto abaixo do Samuel. Entre e solidarize-se. Corrente do bem, tá ligado? Corrente do bem. Era aí que eu tô procurando aqui um prêmio bom pra deixar tacar fogo na turma aqui. Peraí. Caralho, vai ter prêmio, mano. Caralho. Peraí. Achei! Eu tenho um carro do James Bond pra ser sorteado. Oi! Ixi, o Fabiano do Gole Gordo Cast acabou de curtir a foto. Ouvinte nosso, mano! Hashtag salvem Samuel. Vamos tentar tirar o nosso amigo Samuel da friendzone aí. Menina, é foto pra caralho, a galera tá botando pra foder as fotos do cara, meu irmão. Tá aqui o pariu, meu irmão. Tá todo mundo doido. Mas tem esse aqui, tem um, eu tenho um Rio com o pé trocado, serve? É o quê, mano? Um Ryu com o pé trocado. Serve, qualquer. Não, peraí. Tô mandando aqui a primeira. Ryu com o pé trocado, diabo é esse, mano? Colocou o pé do Blanca no Ryu, tá aqui, ligado? É tipo Criança Esperança, mano. Que é o Samuel Esperança aqui, mano. Samuel Pera! Mas, acaba aqui, entrou aqui. Volta, troca a foto. Já aqui, mais um fã. Troca a foto, meu amigo. Mais um fã aqui. Troca a foto. Entra lá no Facebook agora. Entra lá no Facebook agora. Facebook.com/Azileito. Tá rolando a campanha lá. Salvem Samuel. Entra lá. Azileito. Os caras mandando pra todos os grupos do mundo, né? Estamos gravando Azileito. Agora tentando ajudar o Samuel a sair da frente do olho. Troca suas capas aqui pela foto. Salvem Samuel! Chapa. Merda do caralho! A chapa é uma vergonha alheia, viu? É, lá, diz que ele vergonha. Vem cá, estamos botando em prática. Assistindo com a gente. Por que que eu falei essa história na frente? Não, mas até o fim da semana a gente consegue, vai tirar isso daí. Jota, você já tinha visto a minha friendzone, Jota? Já, mano, tu tinha mostrado. Ele mostrou pra todo mundo essa porra. Ela botou, viu? Ela botou outra foto da praia que ela tá linda demais. Gente. Quem? Eita, carai. Olha as canelas, as pernas dessa mulher. Fica. Com essa mulher dessa aqui, que merecia levar uma gaia, cara. Ó, tem o Fabiano Ribeiro, vamos convocar mais um Fabiano Ribeiro. Vixe, tem um maluco aqui agora que tá postando um monte de marcando um monte de amigo dele também, ó, pra os caras mudar também. Parabéns, Fabiano, deixa aqui. Parabéns, Fabiano, você está no Azila Cast. Tô mandando aqui agora. Parabéns, Fabiano. O Adonias mudou. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Linha do tempo. Nossa, velho, a minha timeline tá tudo com essas fotos, velho. Que porra é essa? Mano, no sério, sensacional, mano. Fabiano Ribeiro, você está também no Azila Cast. Seja bem-vindo. Você está no Azila Cast. Estou mandando a mensagem para você agora. Porra. Gravando. Seja bem-vindo. Caiu antes, puta que pariu. O cara curtiu, vou mandar mensagem. Eita porra. E o cara mandou uma porrada de gente. Luiz Felipe. Felipe, você. Com você, Felipe Pereiratinho. Toque sua foto, a foto do Samuel. Vamos botar aqui mensagem. Deixa eu entrar aqui no perfil do Samuel, é só pra. Só pra ver essa putaria. Felipe da promoção da Sila. Ei, eu tô ocultando tudinho, viu, seus baitolos, que eu não sou besta. Como é que é? Tá ocultando. Luiz Felipe Cicele Pereira. Aqui você tá participando. Você está no Azila Cast. Participei, o cara tá aqui. Pô, obrigado. Olha só, que legal, cara. Tem interagindo aqui na mensagem. O cara tá 700 abas abertas, né? Márcio Castro acabou de atualizar a capa dele. Márcio, cadê a Márcio Castro? Cadê aqui? Vamos ver cadê o Márcio Castro. Ah, peraí. O fã aqui mandando mensagem de voz aqui, peraí. Peraí, como é? Bota aí perto aí do microfone aí pra gente ouvir também aqui a mensagem do cara. Cara, na moral, só vocês mesmo, né? O Samuel vai ficar bolado, tá ligado, né? Não se preocupe, Fabiana, ele é nosso irmão. Galera, manda suas mensagens de voz aí em solidariedade ao Samuel, hashtag salvem Samuel. Manda sua mensagem de voz aí que a gente bota no cast agora, mano. Agora. Mais dois, o Coruja e o Vitor do Heavycast também já vai mudar as capas dele, viu? Mas a tradição já vai mudar. Que hora que a gente... Cadê Neto? Neto, Neto, cadê tu, Neto? Neto! Bruno Coruja, um abraço pro Bruno Coruja, que também entrou na hashtag Salvem Samuel. Bruno Coruja é 10 anos, cara, gente boa, mano. Lá do Jurassicast, mano. Aí, ó, o Victor também do Heavycast acabou de mudar. E mais um pra nossa causa aí também. Já nossa também. Senhora! Bruno! Aê, mais um aqui, o Emanuel Cavalcante, valeu, cara! Coruja, Vitor Hugo, todo mundo tá recebendo mensagem, pro. A gente vai fazer um sorteio da calcinha. Ô, oh, que isso? Que isso? Ó, Daniel S. Lima acabou de passar. Ele acabou de falar comigo também. Já eu tô colocando e patilhando. É Lima. Seja, mas vou adicionar como amigo. Esse tem que ser amigo do peito, cara. Tô mandando a mensagem. Você está na ZilaCast. Olha, o Nicolas Queiroz acabou de compartilhar. Nicolas Queiroz. Esse, cadê o Nicolas? Nicolas Queiroz. Isso aqui é uma hora da manhã. Só pra você... Caralho, velho. Ele compartilhou mesmo. Opa, Nicolas o quê, homem? O Nicolas Queiroz lá do nosso amigo lá do Bacanudo, que o caçador da lista perdida, compartilhou a foto aí. Ó, o Nicolas vai ficar perfeito. Aí, ó, Daniel S. Lima, você está... Ô, oh, macho, que lindo, é nós, tamo junto, mais Daniel. Deixando mais um aí, pra isso. Cada um... Eu nunca passei salve. Tanta mensagem pros filha da puta, tanta gente aqui agora, pelo amor de Deus. Nossa, ó, André Souza atualizou a foto também aqui, o André Souza, mandar um abraço pro André Souza. Mas André, vamos lá. Nós vamos dar um apoio. André Souza. Isso porque tá. Vamos pro tempo. Souza, a hora da merenda. Um abraço aí pro André Souza. Vou o Rony de Pedra, mano. Vai que o Rony de Pedra compartilha, mano. Isso, cara. Isso chama-se trabalho em equipe. Como zoar o cara. Trabalho em equipe. Que é isso, mano? Vocês não estão me zoando, não. Vocês estão me ajudando. É, mano. Escuta aí, ó. Escuta aí, ó. Ei, Samuel. Ei, macho. Existe não, vai tu. Só porque a menina aí fica te carrando, nada a ver. Dá um tempo ao tempo aqui, pode ser que nem que mereço. Existe não, doido. Que de apoio é Samuel. Michael Cordeiro acabou de trocar também. Cadê o Michael Cordeiro? Michael, Michael. É Maicon, com W, com Y. É M-A-Y-C-O-N. Um abraço aí pro Maicon Cordeiro. O vídeo antigo também, hein? Eu falei que tá rolando uma campanha do Asilo, ele perguntou até quando era a campanha. Aí eu falei, mas por enquanto é só pela zoeira. Aí ele, beleza. É só pra frescar. Olha aí, ó. Escuta aí, ó. Samuel, não te esquenta, o que teu tá guardado, Samuel. Só que nesse momento tem outro cara usando por ti, mas não te esquenta, vai estar guardado pra ti, tá bom? Pô, gente, fica emocionado, cara. Ei, não era pra eu falar isso, não, mano. Que fica emocionado. Gente, eu tô me sentindo realizado, cara. Veja só, eu era o único cara que tava no frente de zona. Eu tô conseguindo botar toda a podosfera enlouquecida hoje. Estamos conseguindo botar toda a podosfera em frente de zona. O Samuel não vai dormir hoje, cara, de tanta coisa emocionante que vou dar de apoio pra ele. Júnior Silva falou. Eu falei que precisava trocar a foto, ele falou, feito, fera. Aqui, ó. Mais um pra nossa causa. Angel de Souza Alves acabou de mudar a foto de capa dele também. Como é que escreve o nome dele? Como é que escreve o nome dele? Opa, tio Zivas. Júnior Silva acabou de... Olha aí, tio Ziva, mano. Ressuscitou o tio... Tio Ziva tava na geladeira, saindo. Até os mortos ressuscitaram. E prol da Isis causa Vendê, do Samuel. Agora, viu? Eu falei que tava rolando a promoção, ela falou tá. Aí ela falou, tem que marcar alguém. Aí eu falei, só se quiser, por enquanto é só pela zoeira. Aí ela, botei. Quer a pessoa? Isis Vedder, você está na ZilaCast agora. Isis Vedder, olha aí, cara. Muito bem, conheço. Aí eu marquei vocês agora no Andrew aí, ó. Manda um abraço pra ele aí e posta também obrigado lá no... Sim. Vamos lá, você está no ZilaCast. Isis, você também está no ZilaCast. Seja bem-vindo. Essa é fã, tá vendo? Essa é igual a discussão do Samuel. Isso aí, deixa a mensagem, você está no ZilaCast. É, então. Eu não tô acreditando, mas... Ué, tem o Andrew Souza. Quem é esse Andrew aqui, hein? Foi eu, amigo sei. Meu. Ele é do Heavycast também, viu? Ele é do Heavycast. Mensagem. Você está no AsilaCast. Você está no AsilaCast. Sara Araújo também. Conhece a Sara Araújo? Manda uma mensagem de áudio aí. Não, a Sara Araújo é minha irmã adotiva, a Sarinha. Bota essa também pra trocar foto. Peraí. Não, a Sarinha não, mano. Essa é a Pissimátio. A família ajudando, todo mundo vai ajudar até chegar à tua friendzone, mano. Querida, favor participar da causa. Participar. Aí, será que o PH ajuda nós a causa também? Ele tá online aqui também, tá? Manda o PH. Ô, Giovanni, fala pro PH mudar também, ajudar a nós. Ele aí na causa. Não, só sabe quem é. Ele vai falar coisa séria, não vai entender, não. Querida, favor participar. Deixa eu falar com a irmã aqui do nosso amigo Sara Araújo, participa do nosso, da nossa ação social. Da nossa ação social. Como é que é o hashtag? Hashtag Salve Samuel. Salve Samuel. E não foi a gente, não. A gente vai fazer o nosso sorteio baseado nessa hashtag aí, né, mano? No Facebook. Hashtag Salve Samuel. Nossa, mas chama o Rodrigo. O timeline tá lotado. Salve Samuel. A Sara tá perguntando: pra que serve essa. Pra que serve essa ação? Salvar de quê? Das friendzone. Will J. Jesus. Trocou a foto dele. Emanuel M. Lopes também trocou. Valeu, cara. Vamos lá. Peraí, cadê? Emanuel mesmo? Emanuel. O que mais? M. Lopes. Você está na AsilaCast. Adicionar amigos, mandar mensagem. E os caras me adicionando aqui como amigo também? Aí, Samuel, escuta aí, ó. Tô vendo. E aí, Samuel, macho. Espera que tu grava o podcast. Aí, Gama. A galera é muito escrota, velho. Olha aí, ó, Samuel, ó, escuta aí, ó. Marra uma mensagem aqui motivacional pra ti, ó. Ei, Samuel, vamos sair dessa friendzone aí, meninão. Bora, meu senhor, bora, que não é que suque, não. Bicho, juro pra você, ninguém imagina que essa porra puxa do controle. Aí, ó, o Manuel mandou um abraço pra galera. Will de Jesus. Opa, é assim mesmo, vai pagar nem um cafezinho primeiro? Mais uma mensagem, Samuel. Mais uma mensagem, é isso mesmo. Mais uma mensagem. Toca aí, mano. Toca aí, ó. Logo pra gata, pô. Dá logo a real pra ela aí. Olha que quer sair da friendzone, Samuel. Acaba logo com essa putaria, macho. A Isis Bender mandou uma mensagem aqui pra mim, um comentário aqui na foto dele. Botou: Bob Ray esperando pra ver o show da Rihanna e vocês fuleiragem. Bicho, o bala. Não bota o capo, mas compartilha essa fuleiragem. Hahaha, o bala. Que peso da porra. Cara, eu tava com tanta aba aberta, mano, que meu Chrome morreu, mano. Caralho. Outra dela aqui, galera. Victor Hugo Lulinha também teve uma viagem. Teve uma viagem pra empresa, mancha. Aí ela disse assim: ó, Samuel, vamos no parque de Ibirapuera e tal. Aí, mano, a mulher tão gata que ficou eu, meu chefe e o Dinho, os três, babando pela mulher, mano. E ela: por que vocês três estão parados aí? No banco? Aí a gente e os três assim, babando, assim, com cara de lobo, assim. Ele estava sentado no banco meio curvado, assim, sabe? Jota, que é o nome do novo membro, o nome dele aí? Mantei, calma. O Victor Lolinha botou lá no comentário da foto: Salve Samuel, a hashtag, né? Esse cara merece sair da friendzone porque ele é 10 anos. Valeu! Ah, que pariu, meu Deus do céu, uma decadência humana, Thundercats. Aí, Samuel, mais uma mensagem motivacional pra ti, Samuel. Mais uma. Mais uma. Samuel, estou indo dormir agora, mas estarei ao seu lado nessa luta. lembre-se, guerreiro. Você foi ferido, mas não morreu. Continue a lutar. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be where we waiting. It's undeniable that we should be together. Vou ser sério agora com vocês, vou abrir meu coração. Eita, pô! É agora. Essa história da moto foi só uma das histórias que eu tentei, assim, chegar na mulher e não consegui, né? Da dica curta. Não, então eu acho que eu tenho várias. Conta mais. Vou falar mais uma. A mesma figura? É a mesma figura, a mesma menina. Eu cheguei nela e tudo, disse que era afim dela e tal. Aí ela disse assim: mas Samuel, eu estou apaixonada por outro cara. Puta que pariu. Mas tu tá afim, tá afim de quem, né? Não, eu tô afim do fulaninho. Aí fui. Aí o que foi que aconteceu? Esse cara, ele fazia, presta atenção, ele fazia karatê e ia ter interclasse dentro do colégio, mano. Ixi, tu lutou com o cara, foi. Foi. Ixi, mano. Foi. Samuel, o grande dragão branco. Cara, aí eu pensei assim, meu irmão, isso eu tinha o que? Uns 16 anos na época, né? Aí eu pensei assim, meu irmão, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no campeonato de karatê, porque eu sou faixa azul de karatê, e eu vou ganhar desse cara e vou mostrar pra ela quem é o fodão. É o melhor, né? É que manda, né? É, vai, isso aí. Só que eu não me atentei num pequeno grande detalhe, entendeu? Ele era melhor que tu. Muito melhor do que eu. O cara era faixa preta, mano. Se garantia, mano. Aí eu venci dois caras e fui pra final com ele, mano. Que era só três, né? Até agora tá o irmão do Karate Kid. Vai, continua. Ei, irmão, dragão branco aí. É doido. O cara me massacrou. Feia pra caralho, meu. Caralho. Ele jogou o pozinho na tua cara também. E quando você luta karatê, tem um golpe que é chamado Yashbarai. É um golpe que você chuta o pé do cara e você derruba o cara com apenas um chute, mano. E o filho da puta fez esse golpe em mim, mano. Especial dele, foi? Especial. Ele chutou minha perna, me derrubou e fez o Ippon socando a cabeça no chão, mano. Meu irmão, só sei que eu fui massacrado e ela assistiu tudo. Por que é que tu não fez o chute da garça, velho? Teve mais? Teve outro. Essa última história, essa história aí do karatê, mano, do final do karatê aí, eu tô imaginando, tipo, Samuel levando um chutão assim, né? Aí caindo em câmera lenta assim. Tocando a música assim enquanto ele cai assim. I am the man. Sabe o que é pior? É que o cara que ela gostava não deu nem moral pra ela, mano. Esse eu nunca contei pra ninguém, não, porque essa daí foi o friendzone master. Ixi, Maria, agora é a bomba atômica. Teve uma pior que a moto ainda. Pior que a moto. Agora é a bomba atômica agora. Essa é pra acabar o cast, é pra acabar o cast, boa. Essa é pra explodir a internet. Não, todas essas vezes que eu tentei e falei miseravelmente, eu aprendi todas elas. Isso aí é um amadurecimento, mano. O cara aprende a não entrar mais em prisão. Tanto que ela é minha única friendzone, mano. Nunca tive outra, não, mano. Ela é minha única. Conta isso. Mas ela tá friendzone há quantos anos, mano? Não, mas eu tô falando assim. O que eu tô falando é que só teve um. Nesse momento é a friendzone dele. Atenção, aí o que foi que aconteceu? Aí, depois que eu apanhei desse cara, mano, eu fiquei indo pra casa dela pra ver se eu conseguia queixar ela, pra ver se mudava a situação e tal. Porque o cara não quis ficar com ela, tá entendendo? Aí eu fiquei indo na casa dela e tal e tal. O cara queria ficar com você, era? Deixa eu continuar a história. O cara deu um chutezão e ainda saiu. Aí, quando eu cheguei na casa dela e fiquei falando com ela e tal, aí eu tentei. Enfim, eu tentei chegar junto, beijar e tudo. Eita. Aí ela negou, né? Disse que só me via como amiga e tal. Eita. E começou a chorar, dizendo que gostava de outro cara. Ixi, já tem outro. Já é outro, é um terceiro. Outro. Mas... É que eu tô piorando, a história tá piorando. Caralho, caralho, mano. Aí Samuel é o meu vizinho. Aí eu vi que o vizinho, vai, continua. Atenção, aí eu disse, mas quem é esse cara? Não, ele mora aqui do lado de casa, mas eu sempre fui apaixonado por ele. Não sei qual o nome do vizinho, Ricardão. Aí eu pensei assim, meu irmão, mas se ela tá apaixonada pelo cara, eu vou sair dessa. Vou sair por cima. Eu vou fazer a mesma tática que eu fiz. Porque o outro cara do karatê não quis ficar com ela. Então, eu vou ser esperto. Eu vou fazer esse cara dispensar ela. Aí, tu não sabe o nome do cara, não, mas o teu filho chamava ele de papai, né? Sim, continua. Aí eu peguei e fui falar com ele, que ele era bem mais novo, mais velho do que ela, né? Ele tinha uns 19 era 20 anos, né? Eu pensei assim, não, ele vai querer ficar com a menina novinha que nem. Olha, só pra 10 formas de eu dizer que eu te odeio, aquele filho do Hitler, vai. Atenção. Aí eu peguei, fui na casa do cara e eu disse, cara, você conhece sua vizinha aqui? Conheço, cara. Acorda o nome, porra! Vixe, é mesmo, bipa, mano. Bipa. Você conhece a fulaninha? Ele, conheço. Pois é, rapaz, ela é sua vizinha aqui e ela é apaixonadaça por você, cara. Meu Deus é mesmo, céu. Mas eu não sinto nada por ela, não. É mesmo, bicho. Pois é, eu que deveria falar com ela, mano. Ele é mesmo, vou falar, porque isso aí, mano, ela chora todo dia por ti aí e tal. Puxa, é, tá certo. Aí diz aí que ele foi falar com ela pra dispensar ela. Ele dispensou ela, presta atenção, ele dispensou ela, só que do nada, uma semana depois, o cara voltou, foi falar com ela, machi, e queixou ela e os dois namoraram, macho! Puta! Oi, pariu! Puta merda! Não. Eu tô levantando aqui agora, tô de pé. Batendo palma! Aí, vamos bater batendo todo mundo palma! Batendo palma cara. Aqui, mano. Não, vamos bater palma. Foi foda, isso aí foi foda. Aí eu pensei, pô, mano. O feitiço se virou contra o feiticeiro, porque eu jurava que eu já tinha feito todo o esquema, pô. Ele chegou pra ela e disse, não, me arrependo, fulaninha, que eu percebi depois que eu gosto muito de você e tal. E os dois namoraram 2 anos. Caralho, onde eles... caralho galera, ali, ó, De novo, de pé, galera. De pé. De novo. Foi foda. Agora, cara, mano, sério, Samuel, em respeito a você, eu não vou chamar esse cara de herói. Respeito a você, Samuel. Eu tenho certeza. E os dois terminaram, sabe por quê? Calma, Samuel. Traiu ela, aí só. Olha só, tá vendo? Também o jeito que começou, né, cara? O cara começou com o cara, coçando assim o saco, tem nada pra fazer, eu acho que eu vou comer minha vizinha, mano. Aí foi lá na mulher, mano. Pois é. Eu fiquei tão alegre quando ele dispensou ela, ela triste, chorando, tudo. Aí eu, assim mesmo. Aí uma semana depois o filho de rapariga volta, mas puta que pariu, mano. Entendeu? Aí eu só fui falar com ela um tempão depois. Que foi quando eu fui pra São Paulo e foi ela que me procurou. Não foi nem eu procurando por foi ela. Foi aquela vez que a gente foi. Foi. A gente tava sem se ver uns 7 ou era 8 anos. Que pariu, hein, nossa, mano. Caramba, então, ó. Olha só, eu revi o encontro do Samuel com a friendzone dele. Eu estava lá. Presenciou a lenda. Eu disse pra ela que até hoje eu ainda, se ela quisesse, eu queria. Não foi, não, Dito? Lembra que a gente ficou falando isso aí? Falou isso. Não, agora sabe o que é o pior? Samuel, sério, eu não gosto de pisar em cachorro morto, nada. Não, mano. Eu acho que já te contei essa história, mas se você me permite, pode ver. Tem que falar, cara, sério. Você lembra que eu fui embora junto com ela depois, né? Sim. Não, acredito não, peraí, não. Filha. Boa noite, como vai você? A criptonita do Giovanni chegou aí, ó. Boa noite, filhinha! Criptonita do Giovanni. Peraí, vocês vão falar com ela. Oi! Papai saiu. Criptonita do Giovanni. O Giovanni não fala nem seu nome pra gente. Qual é o seu nome, filho? Meu nome é Luana. Ó, Luana, viu, negada? Luana, hein? Mano, seu pai é Luana, gente, filha do Giovanni. Gente, filho, você é a criptonita dele. Mudou você no meio, rapaz. Fica tinha doido. Que ter, né? Tinha que ter, pelo menos uma. É porque ele vive zoando com o Samuel. Porque o Samuel, coitadinho, tá na friendzone. Coitadinho. Aí o Giovanni. mas eu não posso falar nada, eu também jogo um bocado de amigo meu, assim. Vixe! É, mas essa friendzone já passou, Dico. Já passou. O negócio que o Dico... Ei, João, vamos convidar a Luana aí, mas pra gravar um Azila Cast, tu toparia, Luana, gravar um podcast? Já gravou? Claro! Eu ia adorar. Fala os podres aí do teu pai aí, fala os podres aí. Ô, João, raiva que tu chama a coleção dele de bonequinha ali. É aí, pai, que você... Falei pra ele ao vivo. Tu gosta, tu gosta de action figure, assim, tu acha legal? Gosto, adoro. Tu adora, né? Mas, cara, dissesse que não gosta, né? Aí a casinha caiu. Mas o Didi, quando tu era mais novinho, ele te dava Barbie, essas coisas, o que é que ele te dava de presente assim? Rapaz, quando eu era mais nova, ele não tinha noção de como era que cuidava de uma criança. Olha, essa vira vai aparecer na coisa, você não é. Boa noite. Boa noite, mano. Tchau. Pior que grava com sabor, seus merda. Quero gravar qualquer filme, sério, mano. Tipo, se ela gravar, tá doido mesmo. Cara, qualquer coisa, bota aí. Vamos gravar naquele filme dos mendigos, mano. Mendigo? Caralho, o filme é bom, você é louco? O filme é da hora, mano. Caralho, é chato desse. Alguém vai dividir os sonhos. Acho que o Giovanni já viu esse filme. O Giovanni, agora é sério. Já viu o filme do... Caralho. Acho que mendigo, porra. Os caras tão não sem... é um viado do caralho. Os caras tão sem pauta. Tá uma merda mesmo. O cara não tá totalmente nada. Sem pauta mesmo. Hasta la vista, baby.